Esse versículo é absoluto, ele serve para qualquer tipo de verdade. Seja sua maquiagem, seja seus temores. Eu estou morrendo de medo se acontecer isso com meu filho. Qual que é a verdade? Porque a verdade vai me libertar. A verdade é que existem decretos de Deus. Quais são os decretos? Esse é um decreto de Deus acerca da minha família? É. Então pronto, vou ficar liberto de qualquer medo, de qualquer opressão e até mesmo de toda a ação do diabo, porque eu invoquei a verdade. Agora, eu posso fazer com que esses decretos não sejam verdades. Eu posso dizer assim, sei não, não sei, quem está, vamos ver. Eles deixam de ser, para mim, verdades. Eu não serei liberto. Senhor, nessa manhã, eu faço questão de afirmar, e vou reafirmar isso em toda a minha vida, esses teus decretos são verdadeiros. E mais do que isso, está escrito na tua palavra que eles são eternos. Justos, verdadeiros e eternos são os teus decretos, ó Rei dos Reis, Senhor das Nações. E eles para mim são verdade, Senhor. E a verdade me liberta. Em Provérbios, Salomão diz, feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ele dá, ou que ela dá, do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Senhor, eu quero essa sabedoria que o Senhor deu a Salomão. E no que consiste a sabedoria? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é temer ao Senhor? Temer ao Senhor é dizer assim, Senhor, esses teus decretos, para mim, falem o que falem, penso o que penso, sinto o que sinto, eles são absolutamente verdades. Tudo que vem do Senhor é absoluto. É verdade, eu recebo para mim, eu começo a temer o Senhor. E isso é princípio de sabedoria. Então eu decido dessa manhã que esses princípios, que esses decretos são verdadeiros na minha vida. Primeiro, família é um projeto de Deus. Segundo, eu tenho uma identidade. Terceira coisa que eu quero compartilhar com vocês, sobre desafios. Enquanto eu estava estudando e buscando de Deus o que ministrar, Deus me deu quatro palavras. Filho, fale quatro palavras. Desafios, irmãos. Se nós falarmos, perguntarmos a cada um aqui, cada um vai trazer uma dúzia deles com facilidade. Multiplica isso pelo número de pessoas que estão aqui e nós vamos passar o resto da vida falando sobre cada desafio. Cada um de nós temos desafios de sobra e cada um de nós amanhã vai descobrir outro desafio. Se não for hoje à tarde. Mas o Senhor me fez pensar em quatro desafios no que diz respeito à criação de filhos. A condução da nossa família. Primeiro, limites. Segundo, valores. Terceiro, responsabilidades. E quarto, privilégios. E eu queria que você atuasse ou vivenciasse essas duas instâncias agora. A palavra profética sobre você e o ensino. São os pais que ministram limites aos filhos. E esta talvez seja, com certeza é, a instância mais importante em uma fase etária, uma fase de idade das crianças. A primeira instância de ensino com as crianças é, sem sombra de dúvida, a instância de ensinar limites. A criança não vai aprender um mais um, a criança não vai aprender valores morais, a criança não vai aprender valores éticos, a criança não vai entender, e você às vezes pega pai com criancinha e fala assim, eu já te disse, você não entende. Não, criança não entende. Criança não entende. Mas criança, ainda que no berço, recém-nascida, começa buscando limites. Essa é uma verdade absoluta. Nós podemos pegar esse tema e ir embora o dia inteiro com pessoas especialistas em ensinar sobre limites. Nós temos livros, a Dani está sempre aqui sugerindo alguns livros sobre limites. Tem uns livros, talvez tenha aqui na livraria, uns livros sobre limites para crianças. Limites. Nós precisamos, como pais, debaixo da identidade que temos e da autoridade que temos, ensinar aos filhos limites. E eu não tenho dúvida nenhuma em dizer que se os limites não forem ensinados, nós vamos ter qualquer tipo de problema mais à frente. Não tenho dúvida nenhuma e insegurança nenhuma em dizer que qualquer problema que eu ou você podemos enfrentar com filhos, tem uma raiz na ausência do ensino sobre limites. E essa sociedade que vivemos hoje é uma sociedade sem limites. Por quê? Porque são pessoas que não aprenderam os limites. Com quem? Com os pais. Então, primeira coisa que eu preciso me lembrar sempre, somos nós, os pais, apoiados por professores, escolas, familiares, autoridades, igreja, mas somos nós, os pais, os responsáveis e aqueles que têm o privilégio, na identidade que recebemos e na autoridade que temos, de ministrar limites. O maligno sabe tanto disso que ele faz algo único com todo pai, com toda mãe. Ele diz assim, se você disser não, ele vai ficar rebelde. Se você disser não, se você impedir, se você não abrir mão, ele vai ficar chateado e ele vai embora e ele vai buscar ajuda em outro lugar e ele vai fazer isso, ele vai ficar, ele vai se revoltar, ele vai se voltar contra você. O diabo sabe disso e o tempo todo ele ministra na mente, na alma dos pais essa sugestão. Se você pisar o pé, se você for firme, se você disser não, se você não der, se você não fizer como ele quer, ele vai ficar... Eu tenho uma autoridade. E a minha autoridade diz respeito também a ensinar os limites. Ponha os limites. Irmão, você não tem noção de como eu, como pastor, tenho problemas com pôr limites. Você não tem ideia dos pepinos e dos pesos que um líder recebe sobre si quando ele decide continuar mostrando os limites. Porque as pessoas adultas que cresceram sem limites, elas sempre acham que tudo está sem limite. Aí eu posso, aí eu vou. E ele enfrenta o guarda, e ele não respeita o sinal, e ele faz o que não pode. Mas está assim, mas deixa, eu faço do meu jeito, deixa comigo. Sem limites. E você vai encontrar outras pessoas, e às vezes até mesmo culturas em que Jesus nem é o Senhor ainda, mas que ainda estão guardando valores e limites. E eu quero dizer a você, irmão, primeiro, se você tem uma criança, busque conhecer, viver e ensinar limites. Não são imposições, não é arbitrariedade, não é o que você quer, não é o que você acha, não é o que é viável ou interesseiro para mim, não. Quais são os limites que se deve ensinar a uma criança? Como eu disse, nós temos que entrar por esse tema e nos aprofundar nele. Nós temos livros que ajudam de forma clara como é ensinar limites aos pais. Mas nessa manhã, o meu alvo é deixar isso para mim e para você. Se temos filhos, somos nós quem vamos ensinar limites. Com autoridade. Eu não estou dizendo com autoritarismo. Com autoridade. Significa, nem o diabo vai interferir nessa ação que foi Deus quem te deu autoridade e identidade para ela. Ponha limites. É isso, filho. É isso aqui. Mas segundo, se já passou o tempo de você ensinar seus filhos, eles já estão grandes, não tem mais jeito. Se você falar não, ele vem, ou de repente já são filhos que nem estão com você mais. Eu queria dizer a você, como vou repetir para tantas outras instâncias, você continua sendo a identidade que Deus te deu, tendo a autoridade que Deus te deu. Até quando ele for de cabelos brancos, ele vai estar debaixo da influência espiritual da sua identidade e da sua autoridade. Exerça em amor. Talvez você não consiga ir a ele e dizer dos limites, mas você pode proclamar a verdade e você pode dobrar os joelhos e falar assim, Deus, eu estou tardiamente arrependido, mas eu estou usando da identidade que o Senhor me deu. Eu quero ministrar que o meu filho vai ter os olhos abertos para as verdades do Senhor. E ele vai aprender a andar dentro dos limites de segurança para ele mesmo. Começa a orar, começa a proclamar, começa a ministrar. Quando chegou, quando encontra, quando telefonou, continua ministrando com amor. Não é com impaciência, nem com imposição, é com amor. Mas proclama a verdade, proclama a verdade, proclama a verdade. Porque no meio de todas as outras mentiras, só vai prevalecer a verdade. E o Senhor vai te dar vitória. Crendo que somos nós, os pais, que vamos impor os limites. Somos nós. Toda cobrança deve ser precedida de constante, repetitivo e longânimo ensino. Isso é trabalhoso, toma tempo, requer esforço, paciência, mas é absolutamente frutífero. Deus nos capacita para a missão que Ele mesmo nos deu. Eu quero dizer a você nessa manhã que veio ouvir essa palestra com algum propósito no coração, que Deus vai te dar graça para você estabelecer os limites. Aprender, viver e ensinar. Porque os limites só fazem bem para todos nós. Quem não aprendeu limites está penando com o cartão de crédito. Porque o cartão de crédito ensina uma doutrina de demônios. Você não tem limites. Pode gastar. E se você achar que é limitado, pode ter certeza, daqui uns dias, o seu gerente de banco vai ligar e vai dizer assim: você foi contemplado com um limite maior. Continuamente o meu gerente de banco me liga: você não quer? Está disponível aqui. E eu fui outro dia ao banco, numa outra agência, o caixa da agência virou e falou assim, depois que ele fez toda a operação que eu precisava fazer, ele falou assim: senhor, eu estou vendo aqui que a sua gerência te beneficiou, ela deixou disponibilizado para você aqui. Eu falei assim: já sei o que ele está querendo falar. Ela já deixou disponibilizado para você aqui, é só você dizer sim. Você, o que ela deixou disponibilizado? Um crédito, um limite maior, você vai poder ter isso. Eu falei: não, obrigado. Não. Mas você não sabe o que é, eu estou te explicando. Não, eu já sei o que é. Eu estou te agradecendo, muito obrigado. Mas aqui, você não quer, mas o tempo inteiro o inimigo vai estar nos propondo, seja nessa área financeira, seja em qualquer outra área. Você não precisa se manter dentro de limites. Vai, vai embora. E são os limites que nós aprendemos de Deus, através dos nossos pais e de qualquer outra autoridade que Deus trouxe sobre nós, que vão nos salvar o tempo todo lá na frente. Limites. Segunda coisa, além de limites, eu preciso ensinar valores. Olha o que está escrito em Deuteronômio 6. Esses, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinasse, para que os cumprisse na terra que passas a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Tu, o teu filho, filho do teu filho, todos os dias da tua vida. E que teus dias sejam prolongados. Ouve, Israel, e atenta para os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Diga comigo, estas palavras estarão no meu coração. O versículo 7. Tu as inculcarás a teus filhos. Quem é que inculca palavras, valores, princípios nos filhos? Os pais. E é impressionante que esse versículo diz que os avós também têm parte dessa responsabilidade. Existe uma instância de autoridade sobre avós que vão interferir na vida dos netos. Impressionante isso, irmão. Tu inculcarás aos teus filhos e delas falarás nos cultos, nas escolas e nos momentos especiais. Amém, irmão? Você nem prestou atenção no que eu estava falando. Tu falarás dessas coisas de forma informal, assistindo desenho animado, assistindo filme, comendo, dando banho, jogando bola, nadando, indo para a escola, voltando para a escola, enquanto vai dormir, enquanto acorda. Tu falarás dessas coisas de forma informal o tempo todo para eles, na vida, no dia a dia. Você vai vivenciando isso. É o que está escrito no texto. Nós é que fazemos isso. Senhor, e se eu não fiz isso até hoje, a partir de hoje, não importa a idade que os meus filhos estão, eu quero assumir essa identidade que eu recebi do Senhor. 80% do que adquirimos de visão da vida, adquirimos até os 4 anos de idade. Essa é uma frase de cientistas, de estudiosos da infância, que dizem, 80% da visão da vida se adquire até os 4 anos de idade. E olha, eu e você podemos questionar os números. Será que é isso mesmo? Será que são esses números mesmo? Não interessa se eles estão certos ou estão errados. Eu preciso ir lá para a palavra. E as escrituras dizem assim, ensina a criança no caminho em que deve andar. Porque quando ela for, não vai sair desse mesmo caminho. Então, esse dado científico, ele tem lastro bíblico. Ainda que os números possam ser questionados, eu e você precisamos nos atentar para a verdade. Até os 4 anos, até os 6 anos, até os 8 anos, até a idade que você tem costume de chamar de criança, esse é o tempo em que os pais ensinam valores. Se nos primeiros anos eu preciso lutar para ensinar princípios, e pode ter certeza que até os 8 anos, até os 12 anos, até os 15 anos, até os 18 anos, até os 20 anos você vai estar ensinando limites. Talvez você esteja mais cuidando aos 20 anos de lembrar dos limites. Mas você vai estar cuidando disso. Também vai estar cuidando de ensinar valores. Quais são os valores da nossa vida? Reverência. Quem é que ensina uma criança a ser reverente? Ter respeito, dignidade, atenção, cuidado, disponibilidade. Quem é que tem a graça, o privilégio, a instância de autoridade para ensinar fidelidade, constância, perseverança, firmeza, segurança? E qualquer pai aqui sabe disso. O menino quer demais fazer tal coisa e entrar em tal lugar. Quer demais, Júnior. E de repente, com 1 mês que ele já está fazendo, ele fala, não quero mais. Quem é que ensina perseverança? São os pais. E eu quero enfatizar para você uma coisa. Eu não estou te acusando. Eu não estou colocando peso sobre mim e sobre você. Nós estamos falando tudo isso baseado em um princípio. Da identidade. Eu tenho essa identidade. E o Senhor me proveu de autoridade para isso. O Senhor me proveu de graça para isso. Eu não tenho que me esforçar para conseguir, porque eu sou responsável. Não. Eu tenho essa instância de ensinar valores para os meus filhos. Significa que eles vão me ouvir, que eles vão me ver, que eles vão me acompanhar de perto ou de longe, e eles vão receber exclusivamente de mim. Eles só não receberão de mim se eu não tiver dado. Então o mundo vai ensinar. Então a prostituta vai ensinar. Então o corrupto vai ensinar. Mas se eles receberem dos pais, não tem nada que o diabo possa fazer. Eles chegam lá na frente, não foi isso que eu recebi do meu pai. Eu não é, Rodrigo? Coisa que a gente fala assim, com meu pai era assim. Minha mãe era assim. E você pode ter feito as maiores loucuras da vida. Um dia bate na cabeça um tijolo, a ficha cai e falou assim, não é nada disso, para que isso? E vai ser o quê? Vai ser o que eu aprendi dos meus pais. Duas coisas, ou eu vou sair daqui dizendo, Senhor, eu vou cuidar com muito mais intensidade, alegria e leveza da identidade e da autoridade ensinando os valores aos meus filhos. Ou então alguém vai sair daqui, Senhor, os meus filhos são todos criados. Vivem longe de mim. Alguns eu até tenho problema demais com eles, mas eu tenho autoridade sobre eles. Eu vou começar a viver os teus valores. E esses valores que eu vou viver vão afetar toda a minha família. Valores de Deus. Reverência, fidelidade, responsabilidade. Ter palavra, dedicar-se, senso de missão, renúncia. valores de veracidade. Eu só falo a verdade. Eu vivo em transparência, sinceridade, honestidade. Valores de bondade, serviço, doação, magnificência, cooperação, altruísmo, senso de equipe, sinergia. E valores não são ensinados, irmão. Valores são transmitidos. Para serem transmitidos, nós precisamos vivê-los. E é possível que você não tenha recebido na vida familiar. Mas um dia, Deus, por seu Filho, no sacrifício da cruz do Calvário, nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. E Deus é um Pai que transmite todos esses limites. E Deus é um Pai que transmite todos esses valores. E Deus é o Pai que planejou o projeto eterno chamado família. Qual que é o meu trabalho, então? Crer. Crer. E Salomão vem e diz assim, sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Senhor, eu quero crer no Senhor. Eu quero encher o meu coração de um amor pelo Senhor, porque ainda que eu tenha errado, ainda que eu não tenha recebido, o Senhor é o meu Pai e o Senhor vai me dar. E eu vou dar isso aos meus filhos, ainda que eles sejam velhos, ainda que eles tenham ido viver a vida deles. Primeira palavra, primeiro elemento, limites. Segundo elemento, valores. Terceiro elemento, responsabilidades. Nós vivemos uma sociedade em que a explosão sexual é sem limite e é patente, é real. Então, se você quiser pesquisar qual o elemento mais intenso, mais desafiador da mudança de família nesse tempo moderno, você vai encontrar na maioria das famílias uma declaração de área sexual. Pais que agora, depois de muito sofrimento, precisam liberar o quarto da menina para que o namorado venha dormir junto. E na mídia, na sociedade, em toda instância, no casamento, os artistas estão aí como mensageiros do inferno, o tempo inteiro, nas lindas revistas, para dizer ficou, desficou, já está com outro, já está com outra, o tempo todo. O que, que é isso? Isso, na verdade, diz respeito a benefícios sem aliança. O maligno trouxe uma doutrina de demônios que diz o seguinte: você deve buscar prazer. Você deve buscar benefícios, mas eu te dou prazer e benefícios sem que você tenha que se preocupar com responsabilidades. É isso. Eu quero todo o benefício, todo o prazer, todas as coisas boas dessa vida, mas sem uma aliança, sem um compromisso, sem ter que assumir nada no cartório, sem ter que assumir nada diante da autoridade eclesiástica, sem ter que assumir nada diante dos parentes. Nós fazemos aqui hoje, no final de semana, no sítio, só nós dois, e acabou, pronto. Deus vai nos ajudando a ler as coisas que estão acontecendo na sociedade. E por que essa sociedade está assim? Porque são filhos que nunca receberam ensino sobre responsabilidades. Faz parte da minha identidade como pai, da sua identidade como pai, da nossa identidade como mãe, como pais, como avós, como tios, em cada instância, ensinar as responsabilidades. Irmão, Deus pode te dar criatividade para você ensinar sobre responsabilidade, mas Deus vai te dar graça, Deus vai te dar autoridade, Deus vai te dar experiências para você ensinar aos seus filhos quais são os parâmetros de responsabilidade. Nós não temos dúvida, irmão, nós encontramos muita gente que não tem pai, não teve pai, porque morreram ou porque abandonaram e que cresceram cheios de responsabilidade. Nós vamos encontrar muita gente assim. Deus providenciou alguém que se colocou como pai. Às vezes um patrão. Às vezes um tio, um avô. Às vezes um personagem do livro. Deus atuou de tal forma que aquele menino era para ser um bandido. E ele começou a desenvolver responsabilidade. Mas esta ação, esse privilégio, Deus deu a mim e a você como paz. Eu vou buscar de Deus quais são os limites, quais são os valores, quais são as responsabilidades que eu vou ensinar ao meu filho. E se eu não fiz isso até hoje, eu vou buscar do Senhor graça para transmitir isso, ainda que eles sejam muito velhos. A recompensa, desculpem, responsabilidade. Por último, privilégios. Primeira coisa que eu e você somos responsáveis, limites. Diga comigo, limites. Segundo, valores. Terceiro, e por último, privilégios. É uma ordem natural, irmão. Tenha isso como um princípio, uma doutrina, é uma ordem natural. Você vai ensinar os seus filhos nesta ordem. Limites, valores, responsabilidades e privilégios. Até falando cronologicamente, é assim que acontece. O bebê, a criança recém-nascida, começa 8 anos, 8 meses, 9 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos e meio. Ele ainda não tem muito entendimento. Vai crescendo o entendimento. Mas ele precisa ser ensinado nos limites. É onde entra disciplina, onde entra coro, onde entra todo tipo de instrução que a Bíblia dá sobre colocar limites. Mas todos eles, isso foi criado por Deus, são recompensados por privilégios. O diabo deturpou isso tanto que você ouve como nós ouvimos no avião esses dias. Os meninos estavam aprontando de envergonhar os pais. E os pais falaram assim, se vocês ficarem quietinhos, vocês vão no Halloween. Se continuarem bagunçando desse jeito, menino, vocês não vão no Halloween. Porque o maligno, o ser humano e Deus sabe que nós fomos criados assim. Nós queremos desfrutar. Deus é a essência do dar. E Deus nos fez a essência do receber. Então nós temos na nossa natureza humana um elementozinho de desejo de receber. Por isso a mídia, o marketing trabalha com prêmio, premiação, pontuação, sorteio. Porque está na nossa natureza o desejo de receber. Porque Deus nos criou assim. Porque se Ele é a essência do dar, Ele precisava de alguém que fosse a essência do receber. Mas o pecado corrompeu tudo isso. E nós nos tornamos egoístas. Só queremos receber, só queremos receber. Só fazemos se tivermos privilégio. Só fazemos se formos beneficiados. Mas existe um plano de Deus para a vida em família em que nós vamos aprendendo limites, nós vamos vivendo os limites e nós vamos aprendendo valores, nós vamos vivendo os valores e vamos aprendendo responsabilidades, nós vamos aprendendo responsabilidades, vivendo responsabilidades e vamos desfrutando de privilégios, recompensas, coisas boas, alegrias. E eu quero dizer uma coisa aqui, irmão. Nós vamos passar muito rápido. A recompensa é consequência natural de toda a obediência. Precisamos aprender sempre que todas as nossas responsabilidades implicam em benefícios. Quando Deus nos chama a seguir a sua lei, Ele está nos dizendo, esse é o caminho para alcançar o lugar de bênçãos. Irmão, você pode ter certeza. Quem vai trazer os privilégios para o filho são os pais. Seu filho sonha em fazer tal curso, sabe quem Deus vai ter a alegria de usar para que isso se concretize? Você. Seu filho sonha, sua filha sonha com algo assim, muito além das suas condições, você pode pôr diante do Senhor, porque Deus é quem tem interesse em, através de você, dar a ele. É uma festinha? É um presente? É uma escola? Qualquer um dos elementos necessários e lícitos desta vida. Quem é que vai dar? Eu e você, irmãos. Ah, mas o meu dinheiro foi muito suado, eu não vou ficar gastando com esse menino. Deus nos deu uma identidade. A identidade de pais. E sabe que privilégio nós temos nessa identidade? O privilégio de sermos canais de dar tudo o que Deus planejou de bênção para os nossos filhos. Que coisa maravilhosa, irmão. Que coisa maravilhosa para um pai, qualquer um aqui pode testemunhar isso. Meu filho passou no vestibular. Sabe por que isso nos agrada tanto? Porque isso, em parte, é a recompensa para nós. É o privilégio que Deus está dando a nós. Eu lutei para criar esse filho, e agora esse filho passou no vestibular. Que alegria! E se é assim, quando um peso sai de cima de nós, muito mais quando isso foi alcançado, não por um peso de criar o filho, de pagar a faculdade, quando isso foi alcançado, porque nós tínhamos a visão clara da identidade e da autoridade que temos. Que alegria ver o filho pregando, cantando, orando, buscando a Deus. Que alegria ver o filho sendo íntegro no trabalho. Que alegria ver o filho sendo promovido no trabalho. Que coisa honrosa. Alguém reconheceu. Que coisa linda para um pai. É a recompensa do pai. Isso nos ensina que somos nós também. Como Deus é pai e nos deu recompensas, nós pais vamos dar recompensas aos nossos filhos. As coisas boas dessa terra. E nós temos sempre um temor, irmão, muito grande. Eu não posso facilitar, porque se eu der tudo de mão beijada para esse menino, ele vai ficar muito dondoca. E realmente, irmão, privilégios sem limites, sem valores, sem responsabilidades, estragam uma criança. Mas privilégios com limites, com valores e com responsabilidades, completa grande parte do que Deus deu a nós, na nossa identidade de pais. E nós nos alegraremos com os nossos filhos. É possível, irmão, que você ainda não tenha vivido nada disso. Mas hoje o Senhor nos chama para um posicionamento. Senhor, eu não procedi assim. Ou quem sabe você está ardendo o coração. Senhor, eu não recebi isso, eu não vivi isso. Ou então, talvez alguns pais aqui estão dizendo, Senhor, eu ainda tenho todos esses desafios para frente. Ou porque tem crianças pequenas, ou porque alguém está aqui e nem se casou ainda. Senhor, eu quero ir para diante do Senhor. Eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero me arrepender. Restaura a minha sorte hoje, Senhor. Eu Te busco, eu creio em Ti, creio na Tua palavra e eu recebo para colocar em prática. Senhor, eu procederei assim. Eu honrarei o Senhor. Provérbios diz, Salomão diz em Provérbios 3, confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. A instância em que tudo isso é possível é a instância de amor. A autoridade de um governo, ela está na ação de trazer justiça para a sociedade. Um governo tem a missão de cuidar do transporte público, da saúde pública, da educação pública, de trazer benefícios de forma equilibrada e igual para toda a sociedade. O governo não tem autoridade para ministrar a palavra de Deus, para ministrar valores humanos, valores divinos, valores éticos, valores morais. O governo não tem essa instância. O governo trabalha na instância organizacional da sociedade. Agora, de igual forma, os pais têm uma instância de autoridade. Não é do mandar, não é do brigar, não é do bater, não é do cobrar. A instância de autoridade dos pais se chama amor. Por que é que eu vou me esforçar para viver os valores de Deus? Porque eu amo meu filho e eu quero ver meu filho crescendo em meio aos valores de Deus. Por que é que eu quero viver limites? Eu quero ter limites, eu quero viver limites, eu quero ser íntegro, porque eu quero que os meus filhos recebam limites, porque eu os amo tanto. Por que que eu quero dar aqueles presentes para o meu filho, Deus? Porque eu os amo, Senhor. Me dá condições, me dá recursos, porque eu os amo tanto. tanto e eu os quero ver maiores do que eu os quero ver indo além do que eu fui, eu quero ver eles como flecha na mão do valente, indo longe, Senhor. Eu os amo, eu quero, eu sou o canal do Senhor para que aconteça na vida deles tudo o que o Senhor planejou. É o amor, Senhor. Então o Senhor fará acontecer tudo o que nós estamos vendo na sua palavra, irmão. A palavra do Senhor é simples. Publique. Publique isso. Pega essa apostila e revise. Ouça essa ministração em casa. Senta de novo. Senhor, eu quero isso. Eu quero pôr isso como algo prioritário. Porque amanhã mesmo, hoje ainda, a televisão vai me apresentar 1 milhão de outras coisas que vão me distrair. A internet vai me apresentar 1 milhão de outras coisas que vão me distrair. Eu nem vou me lembrar disso nunca mais. Um dia, ou então, toda vez que eu encontrar com o pastor, eu falo assim, que palavra, que palestra legal, que eu gostei demais. Aí eu dei para fulano de tal. Senhor, eu não quero isso. Eu quero viver. Então, reestude, ouça de novo e comece a publicar isso. Como? Com a sua vida. Publique e viva. A palavra do Senhor é clara. Publique e viva. Por último, Salmo 133 diz assim, ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Que a família viva unida. Que as pessoas vivam num propósito puro, bonito, juntos. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Ande junto. Não pense que você vai sair daqui hoje e vai pôr tudo isso em prática na sua família como maridão. Eu vou resolver tudo. Ou então como esposa, vai ser diferente lá em casa. Não, isso só vai ser possível se nós andarmos juntos, servindo um ao outro, em comunhão, compartilhando as lutas, as dificuldades, os desafios, as vitórias. Eu quero andar juntos, Senhor. Quando nós, como igreja, propomos para nós mesmos, assim, nós vamos andar juntos, nós vamos nos reunir, nós vamos congregar, nós vamos buscar. O Senhor, nós estamos dizendo ao Senhor, Senhor, eu reconheço que o Senhor tem um projeto eterno chamado família. Que o Senhor me dê uma identidade que faz parte dessa família. E que eu sou um canal do Senhor. E eu quero ver tudo isso real na minha vida, na minha família. Eu quero andar na tua presença. Paulo fala sobre essa comunhão. E ele fala que, na verdade, nós vamos nos fortalecendo pelos vínculos e juntas. Pelo ligamento, pela comunhão. E em amor nós vamos vendo crescimento. Irmão, como alguém que está ministrando essa palavra. Ou como seu pastor, como amigo, como conselheiro de alguém aqui, eu quero dizer a você, o único motivo de eu fazer essa ministração, de eu trazer essa palavra, é o desejo ardente no meu coração, de que nós sejamos uma família que anda unido na presença do Senhor e que transmite a esse mundo perdido alguns valores. Nós não estamos trabalhando aqui para que as pessoas venham ser crentes e fazerem parte da nossa igreja. Nós estamos trabalhando para que as pessoas recebam os valores do reino de Deus. Tenham a vida transformada e andem em comunhão. A palavra do Senhor é clara em todo o tempo. E nós precisamos ouvir a palavra do Senhor. O Senhor disse a Zacarias, um profeta dele. E Zacarias escreveu, capítulo 4, verso 6, ele diz assim, o Senhor me disse uma palavra para Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Diga comigo, não por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo. Você pode, fique de pé nesse momento. Há uma instância de proclamação profética. E essa instância é real sobre nós. Senhor, eu me expus à tua palavra. E ainda que eu nem me lembre, ainda que eu não tenha tanta certeza de algum tópico, ainda que eu precise voltar para reler, Senhor, não importa. Eu já recebi uma palavra profética sobre mim. É a tua verdade. O Senhor, podemos dizer isso a Ele hoje. Mas, Senhor, há uma instância também de ensino. E eu quero absorver esse ensino. Eu quero me aplicar nesse ensino. Eu quero vivenciar isso. Eu quero publicar. Eu quero viver isso. Eu quero, Senhor. Eu convido você a fechar os seus olhos. E até mesmo aquele que está me ouvindo e nem é crente, não tem o hábito de orar. Talvez tenha rezado algumas vezes lá na missa. Não importa, você pode entrar na presença de Deus e orar a Ele agora. Você pode dizer, Deus meu Pai, que me criou, eu quero receber de Ti toda a bênção, tudo que o Senhor planejou, toda a sabedoria, eu quero receber de Ti toda a identidade que o Senhor me deu, toda a autoridade que o Senhor me deu, eu quero ser agente do Senhor na minha casa, na minha família, eu quero, Senhor, daqui uns anos dizer assim, valeu a pena, o Senhor é fiel, o Senhor é real, é verdadeiro, a Sua palavra não falha. Eu quero isso. Levante a sua voz e diga isso a Ele. Senhor, eu recebo essa palavra profética sobre mim. Eu recebo a palavra profética das verdades, dos princípios, dos decretos do Senhor. Mas eu recebo também o ensino e vou colocar em prática. Eu vou me aplicar, Senhor. Eu quero nesta semana ainda, pelo menos um elemento, pelo menos um passo, pelo menos uma estação, pelo menos uma experiência. Eu quero ter nessa semana e dizer, louvado seja Deus, porque funciona. Louvado seja o Senhor, porque é real, é verdadeiro. Louvado seja o Senhor que me ouviu e está mudando minha casa, meu casamento, meu lar, meus filhos. Senhor, me perdoa pelas coisas que eu tenho falhado. Me perdoa, Senhor. Me abre os olhos pelas minhas falhas, Senhor. E eu quero nesta manhã, Senhor, diante do Teu altar, declarar ao Senhor, eu me arrependo, eu me rendo ao Senhor. Eu recebo essa palavra. Senhor, eu verei transformações na minha vida, na minha casa, na minha família. Se você pode, dê a mão quem está ao seu lado e ore com essa pessoa. Se fortaleça orando com ele, orando por ela. Recebo Tua palavra, me coloco em Teu altar, submisso, eu me rendo, toma-me, Senhor Jesus. Ainda com seus olhos fechados, diga a Ele, Senhor, eu não recebi limites. Ou diga a Ele, Senhor, eu não tenho dado limites aos meus filhos. Eu não tenho tido sabedoria, força, interesse. Ou eu não tenho tido conhecimento, Senhor. Eu tenho colocado a culpa neles, eu coloquei a culpa em outras pessoas, eu coloquei a culpa na escola, na sociedade. Mas, Senhor, eu quero me apropriar do privilégio da identidade de pai, de mãe. E ainda que eles sejam mais velhos, eu quero experimentar ser o canal por onde o Senhor flui algumas bênçãos de limites para os meus filhos. Valores, Senhor. Até os meus valores estão confrontados, Senhor, pelas propostas desse século. Cada dia fica mais difícil, Senhor, mais questionável viver os valores que o Senhor tinha me ensinado antes. Mas eu me renovo na Tua presença nesta manhã. Oh Deus, quero ensinar os meus filhos as responsabilidades. Mas eu também quero ser quem dá a eles os privilégios, os presentes, as recompensas, as heranças, os legados, sejam materiais, financeiros, ou sejam morais e, sobretudo, espirituais, Senhor. Sou eu. Levante a sua voz, diga isso a Ele. Sou eu, Senhor. Sou eu, Senhor. E eu recebo isso nessa manhã. E eu recebo para viver, Senhor. Recebo.